X4-1 após a passagem do traço 737 Laguna curta, sinal ali, mantém piscina zero. Demora no estágio novo, Trem 96 passando Duna Chame Torre, 198, décima meia. 7, 18, 6. E meio estabilizado, e aliás. Laguna que foi tanque solo controlado aos 39, liberando frequência. Ano 396, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. Vento 110 graus, 14 nós, ajuste no 010. Aguardando, pista livre. Solo 6327, está com 91 a bordo. Contém Salvador, autonomia de 1 hora e 46, bloco para trás. Táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste no 0110, bom voo, chame 6327. Táxi via Índia, ponto de espera 786, 6327, obrigado. Azul 4032, ingressa via Juliette, portão 03. Juliette para 03, para 032. Né? Voo no 807, solo aos 40, liberar direito no 21, décimo 9. A letra direita chama 219-807, obrigado. Nada. Alfa Vitor Juliette, voo local, 1000 pés, decolada pista 17, curva esquerda, corredor forte, o transponder 0151, controle 11935, torre 186. Chame centro, Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 86. Decimal 8, alterna 26, decimal 0, boa. Alfa Charlie Mike, confirma a atitude que está passando. 7, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, voo 1807. São Salvador, azul 4065, está com 117 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Ciente, azul 4065, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste no 0110, bom voo. Ajuste no 0110, autorizado para pátio 1, Índia, quando ponto 186, torre azul 4065. É o número 3. Good afternoon, departure 35241. We do. Arbor departure. 35241, made the contact on departure, car for level 200, abort departure. Up to 200, arbor departure. 5241. Alfa Tango Tango, tá passando Vera Cruz e agora irá manter o corredor Vera Cruz direto para Ita, confirme? Direto para Ita, vai para Ita agora, Alfa Tango Tango. Sim, reporte para Ita ingressando no Interlagos e descendo para 1.500 pés. Reportará para Ita ingressando no Interlagos e descendo para 1.500 pés, Alfa Tango Tango. Passaredo 2231, desça, voe direto toque 2231. Toque. Vem na proa de toque, Passaredo 2231 é o número 2 na aproximação agora. Tá, Alfa, te animar que agora recebo o seu transponder nível de voo 125 para 180, confere. Gol no 649, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 25-1-3-3-2-5, obrigado, boa tarde. É 3-1-4, semitorre, 1-1-8, décima meia. Alfa Tango Tango, confirma essa matrícula. Papa Papa Alfa Tango Tango. Ciente, o Papa Papa Alfa Tango Tango. Aqui é o Vitor Juliette, chame pronto para ingresso na pista. 7, 5, 7, 2, 9, essa é a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça até nível de voo 060, QNH 1010. Direção para 060, QNH 1010, a Bonf, QNH 1010. Espaço. Chanel 6327, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 240, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, direto Leus. Ah, então sobe para 240, via perfil da Eolida, autoriza final 220, 6327. 6327, aguarde coordenação com o centro. Ciente, 6327. Bravo e uniforme, prossiga. Gente, Mike Bravo uniforme da decolada 17. Aguarde cópia, Mike Bravo uniforme. Controle, autoriza o Alfa Tango Tango, está ingressando aqui na Interlagos, no corredor Interlagos, aprovar direto a rotatória. Direto a rotatória, pode visar algum campo, Alfa Tango Tango. Direto a rotatória, responder a visual algum campo, Alfa Tango Tango. Chanel 6327, suba até nível de voo 220. 220, 6327, obrigado. Azul 4065, ali mantém piscina 0. Ali mantém na piscina 0, azul 4065. Papapá, Alfa, Charlie Mike, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando no 33, decimal 65. 2, para a cópia. Azul 4065, pista livre, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 109. Boa noite, décima meia. Torre 18-6, Alfa Tango Tango, grato. 031, no controle 1, no 935. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, boa tarde, apresenta, autorizado prosseguir direto para sinal do 17, reporte a 2 milhas da cabeceira, vento 110 graus, 109, ajuste 1010. Afirmativa, prosseguir para sinal da 17, da presente, Alfa Tango Tango. Gente, Mike Bravo Uniforme para acionamento e táxi, chame a torre no 186, bom voo. Mike Papa Lima, aguarde cópia, número 2. 2 para cópia, aguarde. Romeu Papatango, copia. Copia, Papatango. Romeu Papatango, voo local, meu pés, da coluna 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01141, controle 1935, torre 1186. O meu papá está em cotejamento correto para acionamento e táxi chame a torre no 186, confia em PLB. Dois mil pés, direto Leda, após Leda Bridge. Autorizado, subiram 360, após 2000, direto Leda, Leda Bridge, 4065. 314, Juliette, portão 10. Portão 10. Mike Papa Lima, confirme o grupo Zulu. Copiado, Mike Papa Lima, grupo Zulu, 500 pés, decola da pista 17, direto para o A-Norte, transponder 01117, controle 1935, torre 1186. Mike Papa Lima, cotejamento correto para acionamento e táxi, torre 1186, confia em PLB e pátio. Mike Papa Lima, autorizado acionamento, reporte para táxi e decolagem. Mike Papa Lima. Alfa Vitor Juliette, decola o 51, curva agora à esquerda, curva à esquerda, proa de buraquinho, reporte levando o eixo de decolagem. Proa esquerda, curva à esquerda, proa de buraquinho, Alfa Vitor Juliette. Oceania 6321, Brasília, aprovado nível 320, via Bezulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbô, Elefa, após direto Ofito. O transponder 5067, controle 1935. Autorizado Brasília no nível 320, via Upper Zulu 17. Decola da 10, no perfil da Arbô, transição Elefa, após Elefa voa Ofito. O transponder 5067, controle 1935. Oceania 6321, no cotejamento correto, chame pronto. Chama na espera. 2231, estabilizado, localizador? Neste momento, estabilizado, 2231. Fabetro Juliette, ciente que cruzou o eixo de decolagem, aguarde transferência para o controle. Aguardar a transferência, o Alfa Vitor Juliette. Zero e chame o mesmo, frequência 1.25, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 25, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, 35, 1, Transponder 0125, controle 11935, torno 186. 286, agora. Aí quer que o Delta cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 186, confirme PLB. Ajuste no 0 no 0. Eu de boa, 2231. Alfa Tango Tango Solo 54, autorizado backtrack, reporte pista livre. TAM 3145, acione identificação, autorizada a chegada BOMF, desça nível de voo 050, QNH 1 no 0 no 0. BOMF, desça 050. Prossiga. Autorizado acionamento, reporte fora da táxi e decolagem. Vitor Juliette, chame agora o controle 119-35, Juli. Chama o controle 1935, essa é Vitor Juliette. Terá mil pés, tá passando 20 milhas, o trader forte. Gente. 5241, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. 128 260, 5241. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Golf, Mike X-Ray. Papa Romeu Golf, Mike X-Ray. Acena identificação, reporte para descida. Na medida da descida, autorizou até o 150. Autoriza presente. Já não vem papapá. Salvador, boa tarde. TAM 3125, informação Tango 360, agora. 241. Golf, Mike X-Ray, apesar do vai direto destino, descendo até nível de voo 100 inicialmente. 100 inicial, Golf, Mike X-Ray. Leda Eudes, com curva direita, transponder 5026, controle 11935. Confirmo o transponder? Transponder 5026. O 3155, autorizado 340 Guarulhos, via Pertulo 44, aposto de direto, decola da 10 da Euleda, eu. 5026, transpondo 1935, controle 3155. Então, 3155, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Puxa, acionamento TRIP 5627, parte 3. TRIP 5627, livre push, livre acionamento, chame para o táxi. Chamarei. Desça para 2 mil pés, já pode ser avisado o localizador. Então, 3145, desça até 4 mil pés, que negar no 0 no 0. Para 4 mil pés, no 0 no 0, tá? 3145. Sou Salvador Cordial, boa tarde. Passaria 2231. Boa tarde, passaria 2231. No táxi via Alfa. Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4. Obrigado. Zero, Mike Papalino. Azul 4065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, alterna 133, 25, azul, 4065. Papalima. Alço 58, contato com controle 19.35. Mike Papalima. 19.35, grato, tá, regresso. Controle de Salvador, muito boa tarde. O Papa Romeo Mike Papalima, decolado do nosso Atlântico para o Norte. Papa Romeo Mike Papalima, prossiga. Colô de Salvador com Proa Norte, destino Ilha dos Frades. Mike Papalima irá manter 500 pés do seu destino? Afirmativo, senhora. Mantenha, sim, 500 pés, condições visuais, reporte visual com local de pouso. Positivo. Mike Eco Delta, autorizado o táxi, reporte na interseção para ingresso na pista. Fica atento a Papa 28 Alfa Romeo Papa Tango, mantendo espera na, na interseção Oscar. Tô, boa tarde, WebJet 5729, yes, X-ray. WebJet 5729, boa, complete a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento uma centena 109, ajuste 1000, 5729. 5729, boa tarde. Após em frente, pátio 1, no ponto de espera, chame a torre no 86 via Índia, o ajuste é no 0110. Bom voo. Pode ser aprovado via pátio 3, principal Índia, até após espera. Por a 0, Latam. 12262, muito obrigado e um excelente dia, bom final de semana. Gol no 399, confirme a hora do plano. Ok, chame mais 10 minutos, ok? Alfa Romeo Alfa, guarde cópia. Alfa Romeo Alfa, confirme o pátio que se encontra e pista de decolagem. O controle 1 no 9, decimal 35. 180, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 50. 50, controle Salvador 11935. 17, 1737 da WebJet, após a passagem está autorizada a decolagem e atenta a esteira e turbulência, vento 090 graus 129, ajuste no 010, Mike Eco Delta. Condições visuais no meu pé de corredor Xé, confirme intenções. Mantrei condições visuais 1000 pés, corredor Xé, intenções de voo TGL em Veracruz, Romeu Tapatango. Gente, aponte para o da Barra. Estarei através do farol da Barra, Romeu Tapatango. Bom, 985, chame torre, 198, decimal 6. 186, vou trabalhar. Não é a transição, ok? Leda é apenas o fixo por onde o senhor vai passar, mantendo o perfil da Dael. Após Leda, o senhor voa direto bridge. Alfa Romeo Alfa, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Salvador, muito boa tarde, azul 4118, informação Tango. Boa tarde, Azul 4118. Com fins aprovado nível 360, via Pesulu 16, Dotiba, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, com curva direita. Transponder 5051, controle 11935. Webjet 5729, sola 04, livrar direito no 21 no décimo 9. 219, Webjet 5729. Mike Eco Delta, fora do solo, ao 04, controle 19, decimal 35, Delta. Trip 5627, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 centena, 12, laço. No 925 tem autorizado pouso, pista 10, vento com a centena 109. Livre pouso 10 para o Corona 925. 35627, decola 05, controle 119, decimal 35. 935, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom. Decolada, se escuta. 35627, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída Puca, transição Aracaju. 190 na Puca, Aracaju, 5627. Papá Romeu Golf, Mike X-Ray, confirme onde irá mudar as regras de voo. O Golf Mike X-Ray pode mudar da presente, está totalmente visual no setor. Sente Golf Mike X-Ray, autorizado descida para com referências visuais no 1500 pés, reporte livrando nível de, 2500 pés. Tomará passando 2500 Golf Mike X-Ray. No 925 no solo soteropolitano ao 0B, livrar direito no 21 no décimo 9. 219, no 9. Romeu Mike Papa Lima na escuta. Confirme a sua posição, não recebo seu transponder. Mike Papa Lima, linha frequência para coordenação. Solo, gol 1925. Gol no 925, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Portão 925. Na 3145 estabilizou no localizador com 0 a vista. 3145, chame torre.